3198, desça para 3 mil pés, ajuste de altímetro no 019, livre da restrição de altitude em casa. 3.019, livre da restrição em casa, graças 3.019. 6140 com 124 a bordo, perna Recife, nossa autonomia de 2 horas e 15. 2h20, só perna Recife, com quantos alvéolos, por gentileza, ou meu não vai precisar? 1-2-4. Isso é meu 1-4-0, Libertax via Índia, ponto espera 1-0, torre 1-1-8-95, ajuste de altímetro 1-0-9. 0-9, táxi via Índia, no ponto espera 1-9-9-5, é 1-4-0. Não para o táxi, observando o braço da frente. Está para o táxi, 340, alternando Galeão com 59 de POB. Bomba 621, seguirá a aeronave da companhia até o ponto de espera da 10, quando lá torre 1-18-95, ajuste ao tempo 1-0-9. 1-0-9, vai seguir a aeronave do número 2, quando no ponto de espera 1-18-95, bom trabalho, bom dia. Autonomia 48, está pronto para o táxi com 2 horas e 10 minutos de autonomia, alterna João Pessoa com POB de 122-128. Gol, 1-6-4-8, livre táxi, Apache 1 no Índia, ponto espera 1-0, torre 1-8-95, ajuste ao time 1-0-9. 0 táxi da Índia, ponto espera 1-0, quando lá de 18-95, 1-6-4-8, ajuste 1-0-9. Salvador, economia 38, próximo ao ponto da 10, 948, mantenha o ponto de espera, bom dia. Mantenha o ponto de espera, 948. Xenia 6140, autorizada de decolar, pista no 0, vento 1-0-0 graus, 079. Livre decolagem, pista no 0, Xenia 6140. 48, autorizado, Baleares, mantenha no zero. Eu mantenho no zero, não tenho 48. Meu 140, decolada 840, controle 120, decimal 8, meu voo. 208, tá no zero. Tenerme 1140, bom dia, contato radar, supra via PUCA para nível de voo 350. Via PUCA 350, mesmo no PUCA. 3198, desça para 2 mil pés, aguardando autorização para a final ILS X-ray da pista no 0, reduzindo para 1709. Tráfico para 7 na aproximação, 11 horas, 1 milhas, no Embraer 190, cruzando 4 mil pés em descida. Reduzindo 1709, aguardando a autorização, descendo 2000 pés, 3198. Controle Salvador, eu vou no 561, no centro da MAIS, descendo ao nível 1950. Vou no 561, bom dia, senhora identificação, voe ITAP, em TAP, intercepta a chegada Mari, autorizado a descida até o nível de voo 050, ajuste de altímetro 1019. ITAP, prossegue na Mari. Estou 9561, desce para qual nível? Nível de voo 050. 50, bom, 951, 3198, intercepte o localizador na proa 040. Esquerda 040, autorizado, sinal ILS, informe estabilizado. Esquerda 040, intercepte o localizador, tá? 3198. D48, livre decolagem 1-0, vento 1-1-0 graus, com 7 nós. Livre decolagem, gol, no 648. Estabilizou, 4207, azul. 4207, torre 1-1-8, decimal 95. 95. 3198, completo agora por a direita para o 050, informe estabilizado. Direita 050, para 3 estabilizado, 3198. Só 561 na velocidade está a critério. Voo no 561, não copiou? Escuta, no 561. A velocidade está a critério, voo no 561. Cuidado a velocidade, eu mandei um 300 mais, voo no 561. Se reporte para início de redução. Reporte para redução, 561. Salvador Airport Control, good morning, Papa Romeo, Sierra Azul Alpha. Papa Romeo, Sierra Azul Alpha, good morning. Clear descendency for level 060, fly direct to Mari. Mari arrival, altimeter 71019. Clear descent to 060, fly direct Mari, Sierra Azul Alpha, clear Mari arrival. 0-0-1-2-0, graus, com 8 nós. Ele pousa, pistão 0, azul 4207. Aracaju. Bono 648, bom dia, contato radar, suba via PUCA para nível de voo 350. Via PUCA para o 350, 648. Estabilizando o localizador, 3198, tá? Na 3198, torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa. 895. 95, graças. Torre Salvador, cordial, bom dia, 3198, tá? Então, 3198, continua a aproximação, guarda pista livre. Guardando, 319. Bono 561, Voiduna, em descida para 2 mil pés, autorizado final ILS X-ray da Pistuna 0, informe estabilizado. Bono 2000, vai formar estabilizado na X-ray, Bono 951. Qual a velocidade, Bono 561? Está mantendo 150 agora, Bono 561. Sierra Azul Alfa, Papa Romeo, Sierra Azul Alfa, radio sinal 2509. Produce 2509, descendente para o level 050. 2509, descendente para o level 050. 2509, descendente para o level 050. 2509, descendente para o level 050. 2509, descendente para o level 050. 2509, Alfa Juliette, posição 103. Alfa Juliette, Bono 648, chame centro Recife, no 26.85. 2.085. Vale aí, mandei voo 1.621. Solo 50, controle, corrigindo o solo agora 121, décimo 9. Boa tarde, está 3198. 3198, boa tarde, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para 02, está 3198. This is 210 knots, descent to 3000 feet, Seattle Alpha. Esquerda para evitar a formação, pro 040 até o localizador, no 561. Gente, bom, no 561 está autorizado desvio e interceptar o localizador na proa 040, autorizado e ele é assim como estabilizado. Tá bom, mais estabilizado no X-ray, bom, no 561. 2-0-0 knots. Reducing 2-0-0 knots, yeah, as well. Salvador departure, morning, go 1621, out of 1500. Go 1621, radio contact, climbing and maintain for level 360 via the departure. Climbing and maintain 360 via the departure, go 1621. Bom dia, Gol 094, paciente da Mike, solicita autorização, Fortaleza. Gol 094, bom dia, Fortaleza, nível 370, decolagem da 1-0, curva esquerda, subida Momo, Cogibo, Frontin, via pêndulo 1-9, 5546, transponder, controle 1-2-0-8. Represent heading, interceptor, Alpha Flight. Beleza, para 219, Momo, Cosmo, Frotin, 5546, transponder, 1208, controle. Voo 09, quase protegimento correto, time para posicionamento. Chamará pronto. Go 161, this possible fly direct to point position. Send departure, go 161. Send departure, go 161. Sierra Zulu Alpha, do you have conditions of fly direct to Duna intercept the localized course? Affirmative. Here fly Duna intersection and descending to 2,000 feet, altimeter setting 1019 and clear the final electric 3-1-1-0. Report on the localized course. Flying Duna to intercept the localizer will report when established. Yes, well. Duna 561 estabilizou? Está estabilizando agora, Gol 561. 61 Torre, 118, decimal 95. 395, bom dia, até a volta. Salvador, o Gol 9561 no final, para embaixada de recado. Gol 1561, livre pouso na pista 1-0, vento 1-4-0, graus 1-5-9. Livre pouso na 0, Gol 9561. Established localizer, Sierra Alpha. Qual o meu Sierra Alpha, contact the tower, 118.95. 118.95, yeah, that was a lot of fun today. 0161 climb restriction to level 340 and clear the fly direct to Motiva. I've been restricted for level 340 direct to Motiva. 0161. Bom dia, 1864, bom dia. Aciona identificação, voe. Itape, em Itape intercepta a Star Mari, autorizado descida até o nível de voo 050, altímetro 1019, Gol 1864. Romeu, Mike, Campos Foxtrot, questione identificação. Confirmando, Papatango. Da presente tem frequência livre para autocoordenação. Chame o controle em Vera Cruz. Mike, Tango, Foxtrot. Marker down and lock, Sierra Alfa. Boa tarde, bom dia. O no 561, bom dia. Passa via Alfa Juliette, só 62. Alfa Juliette, 62, igual no 5 95, go 161. They copy 133, decimal 95. 133, 95, Zulu, Sierra Zulu Alfa. Clear to land, runway 10, say as well. Posição do Bom Dia, 31, na viola, informação Mike, na posição 5280, o 340 da Leão. Galeão, bom dia, para o Galeão, 340 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El Leda, passou direto Irume, que é apenas November 857 até Moussa. 5551, transponder, controle, 120, decima 8. Informando meu 340, meu 857, decolagem 10 da El Leda, após vida Irume, aciona 5551, controle 208, da 31, adiante. 31, na viola, correto, impera pressionamento. Botará. Solo gol 10094 10 pushback para a meta. 10 autorizado chame tanque, gol 10094. Autorizado chama para o tanque, gol 10094. Oito 64, voe Duna, investida para 2000 pés, autorizado sinal ILS Spray da pista 90, informe estabilizado. Duna, 2000 pés, eu posso dar o estabilizado Spray com 2064. Alpha, ground at 02, vacate to the right, and progress 121, decimal 9. Vacate to the right, ground 14, minus Azul Alpha, good day. acionamento à posição 5331 no avião. 3191, avião, avião, avião, avião, avião, avião, avião, avião, avião, avião, avião, avião, avião, avião, avião, avião, avião, avião, avião, avião, avião, avião, avião, recolher. Afirmo. Para o táxi, Gol 1094, 169 a bordo, 3 horas e 20, atendendo o Recife. Alternado e outra vez? 169 e alternando o Recife. 094, está autorizado o táxi via Patinga, ponto de espera, torre 118, destino 95. O ajuste no 08, com apenas aeronave da companhia ingressando no meia dúzia. Gente, Pátio Índia, ponto de aeronave, 7295, Gol 1094. Você é do nosso personal, mantém a taxi Juliette. Azul Alfa, 6200, centro da mais. R6200, bom dia, senhor identificação, voo ITAP, em TAP intercepta via chegada Mari, isso mantém a nível de voo 050, altímetro 1098. Gente, voa ITAP 050, altímetro 1098, Bono 864, estabilizou? Afirmo. Torre 198, decimal 95, voo 1864. Bono 1895, bom dia, bora lá. Controle 1208. 208, bom, 094, obrigado. Sono 735, parte-se via papai, livre 4, vai embarcar. Via saída Momo, para nível de voo 370. Via Momo para 370, bom, 094. Bom dia, informação novena. Azul 4207, bom dia, novena confere. Guarulhos, nível 330 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El e da Morte. Fiofres do Luna 10, Piraí, DCT 1 base, Fiofres do Luna 44, Pagode. 5554, transponder, controle 120, decimal 8. Ativo autorizado 320 para Guarulhos, decolando da pista 10 com curva direita, saída da El Leda Motima. É, a aerovia Upper Zulu 10, Piraí 1 Bate, Upper Zulu 44, Pagode. Aciona 5554 e chama 208. Taxa 3191 com 193, Campinas 340. 3191, Campinas, via 4, Índia, ponto de espera 2195, ajuste 098, bombou. Aqui de ponto de espera 035, ajuste 098, 0391. Aeronave, chamou controle? É o gol 1094. 1094, prossiga. Está passando 065, poderia voar à direita frontinha? Preso direita Cogbo, voo na 094. Direita Cogbo, voo 094. Obrigado. Papai Romeu Mike, Tango, Foxtrot, Sano, Escudo do Controle. Mike Tango, Foxtrot, voe Paris, após Paris, ingresso corredor Interlagos para após Interlagos, uma rotatória, desça agora para o 9500, faz o altímetro em Salvador, 1098. Salvador, bom dia, voo no 1062, voo no 1062, bom dia, senhor, identificação dessa via, chegada a Mari. De voo 060, altímetro 1098. 162, voo ITAP. 162, voo ITAP. Quase o solo foi o Zuno 2, direito 1219. Direito 219, obrigado. Solo Salvador, bom dia, sou América 219, posição 11. América 219, bom dia, prossiga. Senhora, solicitando autorização de reboque da posição 11, parte 1, até a posição 02, parte 3. Gente, está autorizado o início do reboque, reportando através do porta meia dúzia. Afirmativo, autorizado reportar através da meia dúzia. Salvador, bom dia, boa noite, 64, de trope. Boa noite, 64, bom dia, taxi via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, Golden 864. Cascavel 11, autorizado descida até o nível de voo 060, voe Bonfi para chegada Bonfi, altímetro 1098. Mike Tango Fox vai prosseguir visual para Salvador na pista 97. Bono 094, chame centro Recife na 26.85. 2085 com 094, obrigado. Gol 1162 é autorizado nível de voo 050. 050, gol 1162. Tango Fox Trot desça para Uno 1500 pés. Terminal 200 autorizado, descida para 2000 pés. Sinal ILS X-ray da pista 10, informe estabilizado. Tango 2000 pés, ILS X-ray, sinal 10, informe estabilizado, sinal 10. Bom dia, da 31 no avião auriculado Nadael, passa 1800 pés. Na 31 no avião, no... bom dia, contato radar, sua via, saída da Elbara, nível de voo 340. Via da El 340, pode voar após 2000 pés por onde da El? Autorizado, Leda, na 31 no avião. Leda, sim, grato 31 no avião. Salvador, bom dia, azul 4082, informação Mike. O 4082, bom dia, acione identificação, voe ITAP, em TAP, intercepta via chegada Mari, descida até o nível de voo 060, altímetro 1098. 060, ITAP, intercepta chegada via, 1098, azul 4082. Bono 162, desça para 3 mil pés livre da restrição de altitude em ITAP. 3 mil pés, 32. solo Salvador, aqui ó, American 229, através da posição número 6. Capitalizando, prosseguir até o pátio 3, reportando ao término, 229. Negativo, prosseguir, reportar até o término. Note, ingresso corredor Interlagos, reporte rotatória visual com o campo. Mike, Tango Fox Trot. Tango Campo, Mike, Tango Fox. Salvador 6255, Baixaner. Baixaner 6255, bom dia, senhor, identificação dessa via, chegada a Mari, para nível de voo 070, altímetro no 098. Termina 255, copiou? Copiou e cotejou, descendo via até o 70 na chegada mais. Agora sim recebi o cotejamento. O 4082 desse mantém a nível de voo 050. 050 para o 4082. Cascavel 1-1, desça e mantenha 4 mil pés. Ajuste de altímetro no 08. Descendo para 4 mil, no 08, ajustado Cascavel. RMA200 informa o tráfego 9 horas e 5 milhas. Com o Papa Alfa 34, mantendo 1.500 pés via corredores visuais de Salvador. Gente, 200. Corredor 6. Toma lá para o toque. Senar 6255, voe IPAP. IPAP intercepta a via chegada a Mari. Estabilizou 6200. Senar 6200, torre 1-1-8, decimal 95. Assim, boa. 1-1-62, desça para 2.000 pés, autorizado, sinal ILS X-ray da pistola 0, informe estabilizado. 2.000, autorizado, né? Livre pouso na pista no 0, vento 150 graus, com meia dúzia de nós. Esse de pouso na 1-0, 6200. 6255, voe ITAP. ITAP intercepta a via, chegada a Mari. Bom, ITAP intercepta a via, desce até que eu esteja na prova de ITAP 6255. 060. 060 na prova de ITAP. Sobre o Salvador, bom dia, Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, sempre da OSCO, transporte externo. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, aciona a identificação, voe ITAP, ENCAP, intercepta via chegada a Mari, reporte no ideal de decisão. Solicita, se possível, manter para o VAE, quanto mais próximo, vai cancelar e pôr 35 para Vitor Tango. Salvador, mais tão forte visual com o campo. Mike, Tango Fox Trot, torre 1-1-8, decimal 95. 1-2-9-5, vai chamar grato, bom dia. Na situação, inicialmente mantém a Prod ITAP e será coordenado o possível pouso na pista 35. Mantenha ITAP e a chegada a Mari, reporte no ideal de descida. Gente, Prod ITAP, já mantenha no ideal de descida, já apresentado. Não tem mais transporte. Papa Romeu Bravo, Serra, Serra, prossiga. Se Bravo, Serra, Serra, ainda negativo contato radar, mantenha o litoral norte de Salvador, reporte através da Praia de Buraquim. A Vitor Tango desse mantém a nível de voo 070. 070, Bravo Vitor Tango. Altímetro no 08. Vamos 3191. Na 31991, chame centro Recife no 25 decimal 1. 25 horas, na 31991. 1162, estabilizou? Estabilizou. Torre 118 decimal 95. Obrigado. O 4082 desça para 2 mil pés, autorizado, sinal ILS X-ray da pista no zero, informe estabilizado. 2 mil, recorde estabilizado, o 4082. Scanner 6255 desse mantenha 3 mil pés. 3 mil, 6255. Confirme o ajuste. Altímetro no zero no 8, está livre da restrição de altitude em casa. Ok, 18, livre da restrição em táxi, descendo para 3 mil pés, 6250. Alô, Chanel 6200. Chanel 6200, bom dia, táxi de Alfa, Juliette, por favor, segura a quadra. Juliette, por favor, segura a quadra. Cascavel Nunes, está autorizado de vídeo, reporte e direção na flor de bom. Tá, Vitor, então, qual será o ponto de modificação de regra? Está presente com os dois visuais para o cancelamento dobrado e cortado. Gente, prova o Vitor Sango, regra de voo modificado ao Zuno 427, desça em condições visuais para o 1500 pés. Tem condições de estar presente e voar para IP, inicialmente? O 1500 pés, afirmo, vai para IP, Bravo Vitor Sango. Afirmativo, Bravo Vitor Sango, 1500 pés, voe para IP, altímetro 09. Gente, graças ao Bravo Vitor Sango. Confirmo, Pátio, Mike, São Fox, solo para os 27. Negativo, Pátio 4, vamos ter que realizar um backtrack ou próximo à esquerda. Confirmo, próximo ao lugar da barca. Uma interseção antes, na Backway Oscar. A 207 da Azul ali, mantém? Ali mantém, Azul com a 207. Gente. Solo Salvador, aqui o América 29, informa o fim do reboque, bom dia e obrigado. Gente, bom dia. Vitor Sango está voando para IP? Afirmo, pare de Bravo Vitor Sango. 62, obrigado, bom trabalho. Igualmente. Salvador Gol 1162, Suzana Fox Trot, boa tarde. Gol 1162, boa tarde, então, bom dia. Faça via Alfa Juliette, Porta 10. Alfa Juliette no zero autorizado já, o número, obrigado. Dado o final ILS X-ray da pista no zero, informe estabilizado. 2 mil pés autorizado, final de ILS X-ray da 10, vai informar estabilizado, 625. Dois. 4082 estabilizou? Estabilizado. Uma milha para o externo, completa esse novo procedimento, chame torre 118. Torre 118-3? 118-95. 95. Traz o 4082, passou externo, baixado, travado. 4082 da Azul, livre pouso, vento 120 graus, com 8 metros. Teve o pouso 4082. Bravo Serra Serra, a torre solicita que efetue o cruzamento do campo ao norte do campo, ao norte. Mantenha 510, apresente voo em rotatória, reporte quando visual com campo. Já é voo rotatória, mas reporte visual, o Bravo Serra Serra. Controle o Azul 4207, bom dia. 4207, bom dia, contato radar, supravia, saída da EL para nível de voo 320. Segue via da EL para o 320, 4307. Westside do ar, acessou o Cascavel no ar. Esse Cascavel no Uno ainda mantém a 4 mil pés de aguarde para a gente. Até 4 mil, Cascavel. Azul 4082, solo 33, direito 1219. Direito 1219, Azul 4082. Está para o 10 milhas. Direita 245, limite 10 milhas, Cascavel. Na 10, a direita 5 subida da EL, Leda, Irume. E a perna Weber 857 até Monstro. 5574, transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 360, conforme rota, pela Weber 857 até Moço, decola da 10 com curva direita da Elia da Irume, aciona 5574 e controle Salvador 120, decimal 8, voo 1556. 1556, vigilante rápido para posicionamento. Vou chamar para posicionamento, voo 1556. Assim, firma, sua esquerda, 10 horas e 6 milhas, Papa Alfa e Yankee 1, não está acabando. Cascavel 7. Cascavel 1-1, tráfego superado, em redução para 1-8-0, nós que assuma a navegação na Proa de Duna, em redução. Assumindo Proa de Duna, em redução, Cascavel. Controle de Salvador, Bravo Serra Serra, através da cidade, está visual no campo. Bravo Serra Serra, torre 1-1-8-3-9-5. 3-8-9-5, Bravo Serra. Proa 180, tem como limite o localizador nessa proa. Bom dia, para Recife, nível 370 autorizado. Decolagem da 10, curva esquerda, subida Cuca, Jambo, Caju, via rota do plano de voo. 5001 no transponder, controle 120, decimal 8. Correto para posicionamento. Sete. nessa proa vai aguardar o último vetor para interceptar o Cascavel. Bom dia, 6255, Oxané, final da 10. 6255 da Oxa, bom dia, livre pouso na 10, vento 140 graus com 7 nós. Zero pouso na 10, 6255. Alô, bom dia, são 3895. 3895, bom dia, prepara a subida dela, tá uma ótima, guarda cópia. Tá aí uma ótima, aguardando.